Ficheiro 27, página 168, capítulo 10. O juramento. Houve um incrível alvoroço nos dois dias seguintes, com idas e vindas e preparativos de toda a espécie. A minha prática médica caiu drasticamente. As vítimas de intoxicação alimentar recuperaram e todos pareciam demasiado ocupados para adoecerem. Fora um leve surto de farpas nos dedos entre os rapazes que iam buscar lenha aos bosques para as fogueiras e outro surto similar de queimaduras entre as atarefadas cozinheiras, também não houve acidentes. Eu própria estava animada. Era naquela noite. A senhora Fitz dissera-me que todos os guerreiros do clã Mackenzie estariam no salão para fazer o seu juramento de lealdade a Colum. Com uma cerimónia dessa importância a acontecer no interior do castelo, ninguém estaria a vigiar a estrebaria. Durante as horas que ajudava nas cozinhas e nos pomares, eu conseguira armazenar alimentos suficientes para me sustentar por vários dias, pensei. Não possuía nenhum recipiente de água, mas inventaram um substituto usando um dos frascos de vidro mais pesados do consultório. Tinha botas resistentes e um manto grosso, cortesias de Colum. Teria um bom cavalo. Na minha visita à tarde à estrebaria, decidi o que pretendia levar. Não possuía nenhum dinheiro, mas os meus pacientes tinham-me dado um punhado de pequenas bugigangas, fitas, pequenas esculturas ou joias. Se necessário, poderia usá-las para trocar por qualquer outra coisa que precisasse. Sentia-me mal por abusar da hospitalidade e da amizade dos habitantes do castelo, partindo sem uma palavra ou bilhete de despedida. Mas afinal, o que poderia eu dizer? Considerei o problema por algum tempo, mas finalmente resolvi apenas ir-me embora. Para começar, não tinha papel para escrever e não estava disposta a correr o risco de visitar os aposentos de Colum para procurar. Uma hora depois do anoitecer, aproximei-me da estrebaria cautelosamente, os ouvidos atentos a qualquer sinal de presença humana. Mas parecia que todos estavam no salão, preparando-se para a cerimónia. A porta emperrou, mas cedeu com um leve empurrão, as dobradiças de couro permitindo que ela virasse silenciosamente para dentro. O ar dentro da cavalariça era quente e animado pelos leves movimentos dos cavalos em repouso. Também era escuro como ao interior do chapéu de um coveiro, como costumava dizer o tio Lambe. As poucas janelas que havia para ventilação eram fendas estreitas, pequenas demais para admitir a fraca claridade das estrelas lá fora. Com as mãos estendidas, caminhei lentamente para a parte principal da estrebaria, arrastando os pés na palha. Tateava cuidadosamente à minha frente, procurando a borda de uma baia para me guiar. As minhas mãos encontravam apenas o vazio, mas as minhas pernas esbarraram numa sólida obstrução no solo e caí de cabeça para a frente com um grito de espanto que repercutiu nas vigas do telhado da antiga construção de pedra. A obstrução rolou no chão com uma imprecação de surpresa e agarrou-me com força pelos braços. Vi-me presa contra um grande corpo masculino, a sua respiração roçando na minha orelha. Quem está aí? Perguntei, refando, e com um solavanco para trás. E o que está a fazer aqui? Ouvindo a minha voz, o atacante descontraiu os braços, soltando-me. Devia fazer-lhe a mesma pergunta, Cessenar, disse a voz grave de Jamie McTavish. E acalmei-me um pouco, aliviada. Houve um movimento na palha e ele sentou-se. Embora ache que posso adivinhar, acrescentou secamente. Até onde acha que conseguiria ir, numa noite escura, com um cavalo estranho, com metade do clã Mackenzie no seu encalço pela manhã? Eu estava desgrenhada, confusa e irritada. Não iriam atrás de mim. Estão todos lá no salão. E se um entre cinco estiver suficientemente sóbrio para se pôr em pé de manhã, quanto mais cavalgar um cavalo, eu ficaria muito admirada. Ele riu-se, levantou-se e estendeu a mão para me ajudar a erguer. Tirou a palha da parte de trás da minha saia, batendo com um pouco mais de força do que eu achava estritamente necessário. É um bom raciocínio, Sassenach, disse, parecendo ligeiramente admirado por eu ser capaz de raciocinar. Ou seria, acrescentou, se o Colum não tivesse guardas a postos em redor de todo o castelo, espalhados pelos bosques. Ele nunca deixaria o castelo desprotegido, com os guerreiros de todo o clã lá dentro. É verdade que a pedra não arde tão bem como a madeira. Imaginei que estivesse a referir-se ao hediondo massacre de Glencoe, quando um homem chamado John Campbell, por ordens do governo, matara 38 membros do clã MacDonald e ateara fogo à casa onde estavam. Calculei rapidamente, isso teria ocorrido há apenas 50 e poucos anos, bastante recente para justificar quaisquer precauções defensivas da parte de Colum. De qualquer modo, dificilmente poderia ter escolhido uma noite pior para fugir, continuou MacTavish. Parecia inteiramente despreocupado com o facto de eu ter realmente tentado escapar, apenas com os motivos pelos quais a fuga não resultaria, o que me pareceu um pouco estranho. Além dos guardas e do facto de os melhores cavaleiros, num raio de muitos quilómetros, estarem aqui, o caminho para o castelo deve estar cheio de gente que vem do campo para o Tintchel e os jogos. Tintchel? Uma caçada. Geralmente veados. Talvez um javali, desta vez. Um dos rapazes da cavalariça disse ao velho Alec que há um grande na floresta a leste. Colocou a mão, grande e forte, no meio das minhas costas e virou-me na direção do esmaecido retângulo da porta aberta. Vamos, disse, vou levá-lo ao castelo. Afastei-me dele com um safanão. Não precisa de se preocupar, sou capaz de encontrar sozinho o caminho. Segurou-me o cotovelo com firmeza. Acredito que sim, mas não vai querer encontrar nenhum dos guardas de Colum sozinha. E por que não? Retorqui. Não estou a fazer nada de mal. Não há nenhuma lei a proibir passear fora do castelo, há? Não. Duvido que quisessem fazer-lhe algum mal, disse, espreitando as sombras cuidadosamente. Mas não é nada incomum que um homem leve um pouco de bebida para lhe fazer companhia quando está de guarda. E a bebida pode ser uma grande companheira, mas não costuma ser boa conselheira quando uma mulher doce como a senhora surge diante de um homem no escuro. Eu apareci diante de si sozinha no escuro, lembrei-lhe, com certa ousadia, e não sou particularmente pequena nem muito meiga, pelo menos de momento. Sim, bem, eu estava a dormir, não estava bêbado, respondeu resumidamente. E temperamento à parte, a senhora é bastante mais pequena do que a maioria dos guardas de Colum. Ignorei aquele comentário e tentei uma nova abordagem. E por que estava a dormir na estrebaria? Perguntei. Não tem uma cama, algures? Tínhamos chegado aos limites das hortas e eu podia ver o rosto dele na luz fraca. Ele estava atento, verificando cuidadosamente os arcos de pedra conforme avançávamos. Mas diante da minha pergunta, lançou um olhar penetrante na minha direção. Sim, disse. Continuou a caminhar com passos largos, ainda a agarrar-me o cotovelo. Mas continuou depois de uns instantes. Achei melhor ficar afastado. Porque não pretende jurar lealdade a Colum Mackenzie? Arrisquei. E não quer aturar ninguém por causa disso? Olhou para mim, achando graça às minhas palavras. Mais ou menos, admitiu. Um dos portões laterais fora deixado escancarado, em sinal de boas-vindas, e um candeeiro pendurado no alto de um parapeito de pedra, a seu lado, lançava uma claridade amarela sobre o caminho. Já havíamos quase atingido esse farol quando, de repente, a minha boca foi tapada por alguém vindo por trás e eu fui bruscamente arrancada do chão. Esperneei e mordi, mas o meu captor usava uma luva grossa e, como Jamie dissera, era bem maior do que eu. O próprio Jamie parecia estar a ter alguma dificuldade a julgar pelos ruídos. Os grunhidos e imprecações, sufocados, cessaram bruscamente com um baque surdo e um sonoro palavrão em gaélico. A luta no escuro cessou e ouviu-se uma risada desconhecida. Por Deus, é o rapaz, o sobrinho de Colum. Estás a chegar tarde para o juramento, não estás, rapaz? E quem vem contigo? Uma rapariga, respondeu o homem que me segurava. E bastante apetitosa também, a julgar pelo peso. A mão soltou a minha boca e administrou um beliscão noutra parte. Dei um guincho de indignação, levantei a mão por cima do ombro, agarrei-lhe no nariz e dei um puxão. O homem pôs-me no chão com uma imprecação. Dei um salto para trás, diante da baforada de vapores do uísque, sentindo uma repentina satisfação pela presença de Jamie. Talvez, afinal de contas, tivesse sido prudente ele acompanhar-me. Ele não parecia estar a pensar da mesma forma, ao fazer uma tentativa vã de libertar-se dos dois soldados que o seguravam. Não havia nada de hostil nas suas ações, mas havia uma considerável firmeza. Começaram a mover-se, decididamente, em direção ao portão aberto, arrastando o seu prisioneiro. Não, deixem-me mudar primeiro de roupa, rapazes, protestou. Não posso comparecer ao juramento assim vestido. A sua tentativa de escapar foi frustrada pelo súbito aparecimento de Rupert, exuberante na sua opulência, com uma camisa de folhos e casaco bordado a ouro, que saltou do portão estreito com uma rolha de cortiça de uma garrafa. Não te preocupes com isso, rapaz, disse inspecionando Jamie com um olhar brilhante. Vamos vestir-te adequadamente lá dentro. Inclinou a cabeça para um lado, indicando o portão, e Jamie desapareceu sob coação. A mão musculosa do meu captor agarrou-me o cotovelo e eu segui-o a contragosto. Rupert parecia estar muito bem-humorado, como os outros homens dentro do castelo. Havia talvez uns 60 ou 70 homens nos seus melhores trajes, ornamentados com adagas, espadas, pistolas e a bolsa de pelo usada à frente do kilt, andando de um lado para o outro no pátio mais próximo à entrada do grande salão. Rupert acenou, indicando uma porta na parede, e os homens empurraram Jamie para dentro de uma pequena sala iluminada. Aparentemente era usada como depósito. Uma miscelânea de artigos de toda a ordem enchia as mesas e prateleiras que mobilavam a sala. Rupert inspecionou Jamie com um olhar crítico, vendo a palha no seu cabelo e as nódoas na sua camisa. Vi o seu olhar pousar na palha do meu próprio cabelo e um sorriso cínico atravessou o seu rosto. Não admira que estejas atrasado, rapaz, disse, cutucando Jamie nas costelas. Não te culpo. Willy, gritou para um dos homens que estavam do lado de fora. Precisamos de algumas roupas aqui. Algo adequado para o sobrinho do chefe. Vai tratar disso, rapaz, depressa. Jamie olhou de lábios semicerrados para os homens que o rodeavam. 6 membros do clã, todos arrebatados diante da perspectiva do juramento e transbordando de um desenfreado orgulho Mackenzie. Evidentemente, os ânimos haviam sido exacerbados por um amplo consumo da cerveja do barril que ouvira no pátio. Os olhos de Jamie recaíram sobre mim, a expressão ainda enfurecida. A culpa daquilo era minha, pareciam dizer. Ele podia, é claro, anunciar que não pretendia prestar juramento de lealdade a Colum e voltar para a sua cama quente na estrebaria, isto é, se quisesse levar uma sova ou ter a garganta cortada. Ergueu uma sobrancelha para mim, encolheu os ombros e submeteu-se, com uma boa dose de boa vontade, aos cuidados do Willy, que veio a correr com uma pilha de linho branco nos braços e uma escova para o cabelo na mão. A pilha era encimada por um gorro de veludo azul, adornado com uma insígnia de metal com um ramo de azevinho. Peguei no gorro para examiná-lo, enquanto Jamie lutava para entrar numa camisa limpa e escovava os cabelos com uma ferocidade reprimida. A insígnia era redonda e a gravação surpreendentemente requintada. Mostrava 5 vulcões no centro, com chamas bastante realistas. Na borda lia-se um lema, Luceo non uro. Eu brilho, não queimo, traduzi em voz alta. Sim, senhora, o lema dos Mackenzie, disse Willy, balançando a cabeça em sinal de aprovação para mim. Tirou-me o gorro e enfiou-o nas de Jamie, antes de sair apressado em busca de mais roupas. Desculpe, disse eu em voz baixa, aproveitando a ausência de Willy para me aproximar. Não quis. Jamie, que estivera a olhar para a insígnia no gorro com desaprovação, voltou-se para mim e a linha irada da sua boca descontraiu-se. Não se preocupe por minha causa, Cessenar. Teria acontecido mais cedo ou mais tarde. Retirou a insígnia do gorro e sorriu com amargura, manuseando especulativamente na mão. Sabe qual é o meu lema? Perguntou. Do meu clã, quer dizer? Não, respondi admirada. Qual é? Lançou a insígnia ao ar, pegou-lhe e colocou-a cuidadosamente dentro da bolsa à cintura. Olhou um tanto desolado na direção da arcada aberta, onde os membros do clã Mackenzie se aglomeravam em filas desordenadas. Je suis prêt, respondeu, num francês surpreendentemente bom. Olhou para trás e viu Rupert e outro Mackenzie grandalhão, que eu não conhecia, os rostos afogueados de animação e bebida, avançarem com um propósito determinado. Rupert segurava um longo tecido estampado com o tartan dos Mackenzie. Sem preliminares, o outro homem estendeu a mão para a fivela do kilt de Jamie. É melhor sair-se a cenar, Jamie avisou laconicamente. Não é sítio para mulheres. Estou a ver, respondi secamente. E fui recompensada com um sorriso retorcido, enquanto as suas ancas eram enroladas no novo kilt e o velho era arrancado habilmente por baixo, preservando o recato. Rupert e o amigo seguraram-no firmemente pelos braços e empurraram-no em direção à arcada. Saí no mesmo instante e dirigi-me para as escadas que levavam à galeria dos menestréis, evitando cuidadosamente o olhar de qualquer membro do clã ao passar. Uma vez dobrada à esquina, parei, encolhendo-me contra a parede para não ser notada. Esperei um instante até o corredor ficar temporariamente deserto. Em seguida, passei furtivamente pela porta da galeria, fechando-a rapidamente atrás de mim, antes que outra pessoa qualquer visse para onde eu ia. As escadas estavam fracamente iluminadas pela claridade que vinha de cima e não tive dificuldade em manter os pés firmemente nas lajes de pedra desgastadas. Subi em direção ao barulho e à luz, pensando naquela última e breve troca de palavras. Je suis prêt. Estou pronto. Esperava que ele realmente estivesse. A galeria estava iluminada por tochas de pinheiro, chamas brilhantes que se erguiam acima dos seus suportes, delineadas a negro pela fuligem que as suas antecessoras haviam deixado nas paredes. Diversos rostos voltaram-se a pestanejar para me olhar quando saí das cortinas ao fundo da galeria. Parecia que todas as mulheres do castelo estavam ali em cima. Reconheci Lauger, Magdalene e algumas das outras mulheres que eu conhecera nas cozinhas, e, é claro, a figura robusta da senhora Fitzgibbons, em posição de honra junto à balaustrada. Ao ver-me, acenou amavelmente para mim e as mulheres apertaram-se para me deixar passar. Quando cheguei à frente, pude ver toda a extensão do salão abaixo. As paredes estavam decoradas com ramos de murta, teixo e azevinho, e a sua fragrância erguia-se até à galeria, misturada com o fumo das tochas e com o pungente odor de homens. Havia dezenas deles, vindo e indo, parados em pequenos grupos espalhados pelo salão e todos trajando alguma versão do tartan do clã, fosse apenas o manto ou um gorro tartan usado com uma camisa normal de trabalho e bragas rotas. Os padrões de xadrez eram muito variados, mas as cores eram basicamente as mesmas, tons de verde escuro e branco. A maioria dos homens usava traje completo, como Jamie agora, com kilt, manto do mesmo xadrez, gorro e, na maior parte dos casos, insígnias. Vi-o de relance, parado junto à parede, ainda com um ar ameaçador. Rupert desapareceu na multidão, mas dois outros Mackenzie mais musculosos ladeavam Jamie, obviamente guardas.